Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz Tudo Tanto, segundo álbum da paulistana Tulipa Ruiz. Esse disco faz parte da série Baixa Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e discos para serem baixados na internet. Começamos com a faixa que abre o disco, É, composição da própria Tulipa. A série Baixa Legal, de discos que podem ser baixados, é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas e olá, ouvintes. Tudo Tanto é o segundo disco da paulistana Tulipa Ruiz, na sequência de Efêmera, que foi eleito o melhor álbum nacional de 2010 pela revista Rolling Stone. O novo álbum traz, com uma sonoridade muito concisa, canções com refrões fortes e letras sinceras, inclusive sobre a pressão de lançar um segundo álbum após um sucesso de crítica na sua estreia. O disco conta com participações especiais de Lulu Santos, Cassim, Maurício Takara, Criolo, do arranjador Jacques Matias, entre outros. Ficamos agora com a ótima Dois Cafés, música de Tulipa Ruiz e Gustavo Ruiz, com participação especial de Lulu Santos. O disco Tudo Tanto foi produzido por Gustavo Ruiz, irmão de Tulipa, que também toca guitarra no álbum e assina alguma das canções em família. O álbum foi gravado em vários estúdios e mixado no estúdio El Rocha, por Fernando Sanches e o próprio Gustavo Ruiz. A banda base é formada por Márcio Arantes no baixo, Caio Lopes na bateria, Luiz Chagas na guitarra e Dudu Tsuda nos sintetizadores. Ficamos agora com a música Bom, destaque para o belo arranjo de cordas de Jacques Matias. E agora escutamos um trecho de Cada Voz, com a participação especial de Richard Ribeiro na bateria e Maurício Takara nos sintetizadores. Tire sua fala da garganta e deixa ela passar por sua goela e transbordar da boca. Deixa solto no ar toda essa voz que tá aí dentro, deixa ela falar.